recordação suave e melancólica de alguém. Pode ser falta de alguma coisa também. Pode ser triste, ser insana, pode ser nostálgica. Pode causar dor, também pode ser trágica. Nesse caso é fato, sem papo furado te falo. Saudade é um sentimento meio inexplicável. É tipo sentir uma dor e não poder se curar. Tentar pegar alguma coisa e não alcançar. A fórmula pra não sentir muitos desconhecem. Os que não amam desse sentimento não padecem. E se esquecem facilmente do que vivenciaram. Provavelmente na existência pouco aproveitaram. Mas deixa abaixo que eu acho é que a saudade é implacável. Pelo menos no meu peito ela é inenarrável. Quando lembro que você deixou o mundo mais cedo, de supetão dói coração, mas calmo não sinto medo. O segredo pra saudade não virar bola de neve é crer e entender que nos veremos em breve. Mas os amigos e parentes sentem falta de você aqui. E esse rap em homenagem a você, Demi. Álbum de foto da memória. Meu coração dá risada, meu coração chora. Sua história foi curta, porém repleta de sonhos. Mesmo sendo disputados por anjos e demônios, cê foi um homem de fibra, disposição de sobra. Nas suas correrias, madeira pra toda obra. E agora, passa o tempo vai e me traz emoções. E do muito que restou ficaram recordações. Não vou ficar me lamentando, o papo aqui é diferente. Diga rou é positivo, sempre bola pra frente. Lembrei da gente em altas fitas, só sorriso, alegria. As viagens, panfletagens, as boas companhias. A gente indo pescar certa vez, eu te disse que a amizade verdadeira a tudo resiste. Enquanto canto por amor, sei que me observa. Peço a Deus que lhe dê luz e te afaste das trevas. Muita saudade cê deixou na foto em cima da mesa. Nossa quebrada com certeza nunca mais foi a mesma. Todos os dias penso em ti, meu amigo, irmão. Em homenagem a você eu canto essa canção. Contigo cê foi lição de vida. Também aprendi a compreender que não há despedida. É só um tempo sem nos ver, logo logo isso passa. Sem calma e sem perseverar, saudade pés embaça. Enquanto isso vou na fé, andando em cima dos trilhos, dando sequência na rima e educando meu filho. Aldemir é o nome dele, em homenagem a você. É mais um botafoguense mesmo antes de crescer. A Tina ainda é a mesma, lutadora incansável. Na batalha diária, labuta interminável. Cidão tá trampando e vai ter neném. Criança dentro de casa, cê sabe que faz bem. Diz pra mãe que eu tô mandando um abraço forte pra ela. Carol e cara de bolacha, cê tem falta dela. O Bundo, Rafa e o Michel disseram poucas palavras suficientes pra expressar como você faz falta. A mamá e o Mano K fizeram a grande surpresa. Agora a festa do morro estampa sua bandeira. Quase um ano se passou, quase tudo então mudou. Saudades e recordações foi o que restou.